verdade, o ar te invade. Já não morro mais de medo. Que tempo escova pelos dedos. Já não sinto quase nada. Na madrugada fria. Asfalto, quero me injetar. Quero perigo correndo comigo, sem nunca poder me alcançar. Já não morro mais de medo. O tempo escova pelos dedos. Já não vejo quase nada. Sob a luz. Se espalha no chão. Já não morro.